E aí, velho, beleza? Beleza. Vamos dar um rolê aí? Vou nada, velho. Agora vai rolar o hip hop 100%, eu não perco um. Só. Pode crer, rapaziada. É Tidus está na área e você está ouvindo o programa Hip Hop 100% aqui na rádio Super Som Master FM. Tocando só rap de qualidade pra vocês. Surpresa. Hoje estaremos lançando com exclusividade o novo disco do rapper X, que está vindo com um trabalho solo muito aguardado por todos. O próprio X está aqui no estúdio e vai trocar uma ideia e fazer uma análise de sua carreira. E aí, X, como é que estão as coisas, velho? E aí, velho, tudo beleza? Estamos aí colocando mais um trabalho na praça, no mercado, pronto pra começar aí essa batalha diária. E a primeira faixa que iremos ouvir é Quem é Você? Vamos curtir, né, cara? Segura a onda aí, velho, que isso é muito som.